Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aberto de interatividade da UFSCar, tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. Ah, os finais de semana. Laura aguardava ansiosamente a chegada do sábado. Fazia um tempo que não via seu avô, Giuseppe. E algo dizia que aquela manhã ensolarada prometia mais do que um simples passeio. Mas antes disso, vamos abrir a janela, deixar o sol entrar e dar bom dia para a nossa protagonista. Oi, mãe. Bom dia. Bom dia, meu amor. Acordou animadinha hoje, hein? Então vamos abrir essa janela, deixar o sol entrar. Tá um dia lindo lá fora, Laura. Ah, é, né? Lembra que eu combinei com o vô que a gente ia sair hoje? Eu sabia que tinha alguma coisa por trás desse seu bom humor matinal. Imagina, mãe. Eu sempre sou um doce quando eu acordo. Então tá bom, se troca logo que seu vô já chegou e tá lá embaixo te esperando. Mãe, por que você não me falou isso antes? Se eu soubesse que o vô tava aí, nem tinha ligado o computador. Bom dia, vovô! Bom dia, querido. Dormiu bem? Nossa, como um anjo. Como uma pedra, você quis dizer, não é? Ah, é que era semana de prova lá na escola, aí já sabe, sempre tem alguma coisa pra lembrar de última hora. Inclusive, eu quero ver essas notas depois, né, dona Laura? Sabe, pai, sua neta agora tá viciada em internet. Mas vê se vocês dois sentam, tomam um café da manhã. É melhor vocês comerem alguma coisa antes de sair. Eu sei que depois vocês vão se empanturrar de sorvete. Então vamos lá, vamos comer alguma coisa mais saudável antes. Ai, mãe, mas eu não... Laura, me obedece. Já falei que você precisa se alimentar bem, minha filha. Você tá em idade de crescimento. Eu já passei da idade de crescimento. É, mas agora já tá na idade do encolhimento, né, pai? Então vê se come direito. Falando em pai, cadê o meu? Ih, meu amor, seu pai madrugou hoje. Acho que ele ia com o tio levar umas pilhas e umas baterias velhas num posto de coleta. Depois eles vão jogar bola lá no clube. Mas no almoço eles já estão de volta. Espero que o almoço saia tarde, porque eu e essa pequena aqui temos muito assunto para colocar em dia com o dono da sorveteria. Ai, ai, eu não acreditei quando me disseram que a avó serve para deseducar os filhos da gente. Pronto, mãe, café tomado, a gente já pode ir? Ó, nada aqui na xícara, viu? Sim, senhora, pode ir. E o senhor vê se não esquece da vacina, hein, pai? Pode deixar, tá no roteiro. Vou passar no posto de saúde antes de irmos pra sorveteria. Vacina de quê, vô? Da gripe, Laura. A gente chega numa idade que todo ano precisa tomar. De tempos em tempos, o vírus da gripe vai mudando e aí precisamos tomar uma vacina nova. Bom, vamos logo então. Tô pronta. Tchau, filha. Não vamos nos atrasar pro almoço, não é, Laurinha? Claro que não, vô. Tá bom. Faz de conta que eu não conheço vocês dois. Mas eu só vou esperar até as duas, hein? Enquanto caminhava até o posto de saúde com seu avô, Laura não conseguia parar de pensar na história da vacina e do vírus que mudava de tempos em tempos. Seria o vírus da gripe? Um vírus mutante? Laura sabia que este era só o começo da aventura e que ainda tinha muita coisa para acontecer naquela manhã de sábado. Olha só, Laurinha, você me deu sorte. Hoje não tem nem fila. No ano passado, eu tive que esperar um bocado para tomar a vacina. Ai, vô, eu não gosto muito de vacina, não. Eu tenho medo da injeção. Acho que ninguém gosta, mas tem que tomar, né? Lembra aquela história do custo-benefício? Então, o custo é sentir uma picadinha de agulha. E o benefício é não ficar doente, sofrendo alguma dor. Ou, em alguns casos, até a morte, né? Ai, vira essa boca para lá. Mas é verdade. Olha só, tem umas doenças, como a febre amarela, por exemplo, que podem matar. E tem gente que acaba morrendo porque não quis tomar a vacina. Verdade, né? O senhor tá certo. Bom dia, seu Giuseppe. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bom. E quem é essa moça bonita que está com o senhor hoje? Essa é a minha neta preferida, doutor. É bom mesmo, porque eu sou a única. Tudo bom, doutor? Eu sou a Laura. Tudo bom, Laura? Eu sou o Sebastião, mas você pode me chamar de Tião. Doutor Tião, tá aí. Gostei. Mas então, seu Giuseppe, tá tudo bem com o senhor? O que o traz aqui nesta manhã de sábado? Tá tudo bem, doutor. Eu vim aqui só para prevenção. Vim para tomar a vacina. Ah, faz muito bem. Bom, eu vou lá falar com o enfermeiro, preparar a vacina e pode deixar que eu mesmo aplico no senhor. Obrigado, doutor. Pronto, seu Giuseppe, vamos lá? Senta aqui nessa cadeira. Isso. E pode levantar a manga da camisa. Tá pronto? Lá vai. Essa doeu um pouquinho. Já está acabando, é rapidinho. Pronto. Já está vacinado, seu Giuseppe. Só vou preencher a ficha do senhor aqui. Nossa, que rápido, vô. Hoje em dia as coisas são mais fáceis. Mas sabe, Laura, que antigamente as pessoas tinham medo de vacina. Ah, tinham mesmo, viu? Meu tio sempre contava essas histórias. Ele dizia que o Oswaldo Cruz tinha penado para conseguir vacinar o pessoal. É sim, o meu pai, o seu bisavô, Laura, sempre contava essas histórias do Oswaldo Cruz também. Sabia que eu nunca parei para pensar quem foi Oswaldo Cruz? Toda cidade tem uma rua com esse nome e eu nunca me perguntei. Pois é, Oswaldo Cruz foi uma figura muito importante para a saúde pública no Brasil. Ele era um médico sanitarista, que aliás, foi professor de um outro fera, o Carlos Chagas. Para você ver como era difícil naquela época, Laura. Uma vez, o Oswaldo Cruz organizou uma campanha de vacinação como essas que temos hoje em dia e o povo ficou bravo. Teve até uma revolta. Gritaria, engarrafamento de trânsito, comércio fechado, transporte público assaltado e queimado, lampiões quebrados a pedradas, destruição de fachadas dos edifícios públicos e privados, árvores derrubadas. O povo do Rio de Janeiro se revolta contra o projeto de vacinação obrigatório proposto pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Mas que confusão! Onde Laura e seu Giuseppe se meteram? Aquela ideia de um passeio tranquilo numa manhã ensolarada se transformou numa aventura mais perigosa do que poderiam imaginar. Será que os dois sobreviverão a esta revolta da população? E conseguirão voltar sãos e salvos para o almoço? Não perca o próximo episódio de Verdades Inventadas. Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela. Acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro, Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Petzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maitê Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog viagensdalaura.wordpress.com. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras,